que o sirvo é muito poderoso. Que o mundo em seis dias ele fez, criou todas as coisas que contemplo. Deus que eu sirvo é santo e glorioso, e pode nesse instante te tocar, trazer pra sua alma alegrias, e nos seus lábios pôr o novo exaltar. O seu amor é grande e não tem fim.